Olá, muito boa noite a vocês, companheiros dessa jornada terrena. Nós estamos aqui com o programa Visão Espírita. Meu nome é Sérgio Aguiar e essa noite nós temos o convidado Álvaro Augusto Vargas e nós vamos elaborar sobre o tema o julgamento de Jesus. Deixa eu já chamar Álvaro. Boa noite. Tudo bem, Álvaro? Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos ouvintes. É sempre uma grata satisfação estarmos juntos mais uma vez. É sempre um prazer, e eu estava começando a falar para os nossos ouvintes, né, os nossos internautas, que é aquele tema sobre o julgamento de Jesus, e eu sou apaixonado pelos bastidores do Evangelho, e sei que você também é, faz as suas investigações aí, inclusive trocamos referências de vez em quando. É muito interessante. Acho que esse programa eu conversei com alguns amigos, inclusive, eles estavam ansiosos, viu, Alva? Então já tem uma expectativa criada aí. Espero que a gente consiga sanar, né, preencher essa expectativa. E vamos começar, né? Vamos começar e alertando o pessoal que a gente também vai dar prioridade para as perguntas que vierem online. E então fiquem à vontade para fazer os seus questionamentos e eu vou direcionando conforme vão aparecendo. Álvaro, vamos começar do começo, né? Jesus, antes de reencarnar, ele já tinha noção daquilo que iria acontecer, que da crucificação e todo o martírio, como nós chamamos? Olha, em primeiro lugar, é interessante que as nossas observações aqui, baseadas nas obras espíritas, evidentemente, no próprio Evangelho, no Novo Testamento, e não necessariamente de vai dizer tá à altura de responder tantas coisas, tantas indagações. Então, a gente já pede desculpa antecipada, né, pelas nossas limitações, nossos deslizes, mas é tudo com boa vontade e no espírito aberto. Uma obra que me chama muita atenção, viu, Sérgio, é A Caminho da Luz, que a gente tem muita informação, psicografada pelo saudoso Chico, ditado por Emmanuel, tá? E outra obra também que consolida essa obra é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um diálogo de Jesus com os espíritos abnegados que trabalham na coordenação do planeta, quando ele vem, no início do século. Todo o século XIV, e vê os avanços que a humanidade estava tendo. E vê que estava uma guerra, uma atrás da outra, a mortandade, muita dificuldade. Ele decide, então, buscar transplantar seu evangelho para uma região ainda mais primitiva, que era o Brasil, né? Como aconteceu. Mas os espíritos estão com ele e falam assim: olha, as terras mais ao sul, que estavam no hemisfério norte, na Europa, agora no hemisfério sul, é lá que tem, então, está o Cruzeiro do Sul, e diz, ali está como presente, como uma construção de Deus para os seus martírios na cruz, né? Agora, como é que a constelação do Cruzeiro do Sul foi feita, criada, junto com o planeta Terra. Então, a gente vê que nós ainda somos ainda estudiosos, mas temos muito que aprender. Então, já Deus, que é onipresente, onipotente, já sabia que as coisas iriam acontecer. Da mesma forma que um pai ou uma mãe, vendo a criança brincar, sabe como é que ela vai se conduzir. Então, nessa visão, Jesus, sim, governador espiritual da Terra, espírito puro, ele sabia de antemão os acontecimentos que iriam acontecer. Não quer dizer que teriam que acontecer. Então, a vinda de Jesus já era profetizada há muito tempo. Vários profetas falavam da vinda, Isaías principalmente, entre outros. E mais de 300 mensagens, contos estudiosos sobre a vinda de Jesus e sua trajetória aqui na Terra. Mas uma profecia, ela é sempre um alerta que a gente pode seguir para um rumo ou no outro rumo. É dar sempre o livre-arbítrio. É a infinita caridade de Deus conosco. Então, Jesus reencarnou, igual todos nós, ele tinha uma missão de trazer a boa nova. E com a vinda de Jesus, consolidou a maioridade espiritual do planeta Terra, a partir dele. Tanto que a própria história reconhece, é antes e depois de Jesus, né? A gente reconhece como uma grande obra que ele realizou foi deixar o seu cisamento aqui na Terra. Então ele tinha isso aí. E contou com a ajuda de vários espíritos que reencarnaram para ajudá-lo. Um deles foi o seu precursor, João Batista, como a gente sabe, que veio anunciar a sua vinda, a sua preparação, até para cumprir as escrituras. É muito interessante isso, porque as escrituras diziam que Elias viria primeiro que o Messias. E quem era Elias? Profeta Elias, que a gente sabe, João Batista. João Batista, a reencarnação de Elias. E, inclusive, tem um diálogo de Jesus durante a sua boa nova, né? Que Elias já tinha visto e não o reconheceram. Aí tem, está escrito no Novo Testamento, os discípulos compreenderam, então, que ele estava falando de João Batista, que foi degolado pelo amando do rei Herodes. Então, assim, todo esse mecanismo que acontece, mesmo nós espíritas, nós temos que estudar e evoluir, mas ainda sabe muito pouco para entender a essência da mensagem de Jesus, a sua trajetória, o seu trabalho. Felizmente, as obras espíritas elucidam muitas coisas que estavam apagadas. Até para a gente criar um cenário do que aconteceu realmente, é difícil. Mas a gente vai comentar aqui sobre o julgamento, mas o mais relevante, o mais importante, é a mensagem que ele nos legou. Isso que é o relevante. Esses detalhes, porque a gente gosta muito da história, e como nós, evidentemente, amamos o mestre, queremos saber um pouco mais do que aconteceu, os fatos. Por que aconteceu isso? Poderia ser diferente? Quando o Império Romano ele é formado, seguia um plano diretor sideral. A ideia era ter um governo central lá atrás. Tá? Você tinha praticamente só uma nação. O mundo, naquela época, devia estar com menos gente que o Brasil. Estava em 160 milhões de habitantes. E o Império Romano devia ser uns 60, 70 milhões. Então, ali você tinha um governo central romano, facilidade de comunicação, porque tudo era mundo conhecido, era império, né? Era Império Romano, que a águia romana que dominava. O idioma fácil era o latim do Império Romano, ou o grego popular que se falava, ou os idiomas locais. Então, a comunicação estava muito fácil, tudo preparado. E vem, então, Jesus reencarnando, que se a mensagem de Boa Nova de Jesus tivesse sido aceita pela humanidade, o nosso rumo seria totalmente diferente. É aquela opção que nos foi dada à humanidade um caminho menos doloroso. Uma das obras de Emmanuel, inclusive, fala que quase 2000 anos depois, nessa época de transição planetária difícil, nós vamos estar vivendo, aprendendo pela dor, muita dificuldade, o que poderíamos ter seguido com mais facilidade pelo amor, seguindo Jesus. Então, o mestre veio não só para trazer a boa nova, mas também, por misericórdia, dá a opção de nós seguirmos um caminho mais brando. O Espiritismo fala disso, da lei de ação e reação, fala que nós fazemos o nosso karma, nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, existe tanta opção de nós melhorarmos a nossa vida, né, de forma mais simples, seguindo o caminho correto, como não só nós individualmente, como toda a humanidade. É interessante, agora até o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, acho que o primeiro capítulo tem uma passagem bonita de uma conversa de Jesus com João Batista, né? Como se fosse um general preparando o seu fiel escudeiro para pegar o caminho no início, e muito, muito bonito também esse livro. Álvaro, tem no meio espírita, às vezes, algumas controvérsias, né? E pessoas que, às vezes, colocam essa questão do nascimento de Jesus sendo da forma natural, ou seja, como um ser humano normal ou não, como é que foi? Realmente encarnou como homem, seguindo todos os... A gente sabe, pelas diferentes obras, que José já era de bem mais idade e viúvo, tinha vários filhos, e se casou segundo a núpcias, tá, com Maria, que era jovem, né? E só teve um filho, que foi Jesus. Quando fala Virgem Maria, porque era virgem, claro, antes de casar, mas não tem nada de errado no relacionamento sexual. Eu acho que pura cabeça de quem acha que a questão do relacionamento afetivo é impuro. Da mesma forma que Nosso estômago tem que digerir a comida, a procriação da espécie é necessária para manter a humanidade, né? Eu falei de 160 milhões na época de pessoas na época de Jesus, nós estamos quase 8 bilhões agora. Exato. Então, esse relacionamento afetivo é importante. Então, não teve nada. Jesus nasceu de parto normal, teve uma existência normal, até porque ele é um modelo a ser seguido. Como é que ele seria modelo de alguma coisa se ele se materializasse na frente de todo mundo? Então, Nascesse com privilégio, né? Seria uma farsa muito grande aquele martírio dele na cruz. Seria um engodo, né? Nunca isso iria acontecer. Inclusive, quando oferecem para Jesus na crucificação, oferecem para ele uma esponja com um vinho envinagrado para ver se ele aliviava um pouco a dor, né, do álcool, né, do vinho, se embriagasse um pouco. Ele recusa, ele falou: eu quero estar lúcido. Ele não quis. O máximo que ele aceitou foi molhar os lábios, que estavam ressecados pela posição que dá. Desagradável da cruz, evidentemente. Interessante. E um outro aspecto também que às vezes gera controvérsia, porque e só gera controvérsia com quem às vezes não coloca o bom senso na frente. Você acabou de dizer, Jesus como espírito puro, ele não queria fazer um engodo. Segundo aspecto, ele respeita muito as leis naturais, né? Como governador da Terra, que a gente já sabe, né, trazido essa informação, ele poderia ter evitado o martírio, Álvaro? Ele poderia, mas ele mesmo disse, né, que não veio derrogar as leis, mas cumpri-las. E sabia também, porque Jesus, ele profetizava, ele profetizou, no Evangelho de Mateus, particularmente, capítulo 24, tem uma profecia escatológica, né, que é a profecia do final de tempos, a época que estou vivendo agora. É um final de ciclo, na verdade. Profetizou a destruição do templo de Jerusalém, como aconteceu o Tito, no ano 70, que invadiu e destruiu a Jerusalém. E sabia que toda ideia nova seria combatida, sabia que seria crucificado, e os seus seguidores também seriam perseguidos, e foram. Você vê que milhares de cristãos foram sacrificados, não só nas mãos dos judeus, mas principalmente na mão do Império Romano, né? Nero, Calígula, né? Levava os cristãos para os circos para serem torturados, queimados vivos, dados. Quer dizer, então ele, com grande humildade, é interessante a característica dos espíritos elevados, é a humildade. Quando nós temos alguma necessidade, aqui abrindo um parênteses aqui, necessitamos de um conselho de um mentor, eles falam pouco, são extremamente, nem econômicos não, mas um poder de síntese muito grande. Aí, pessoal, por que que eles falam isso? É o respeito que eles têm conosco. Lembro que o Chico estava doente, passando uma fase difícil, pediu para Emmanuel levar uma mensagem, pedindo uma mensagem de Maria de Nazaré. Emmanuel volta, olha, tem uma mensagem de Maria de Nazaré para você. Ah, então, pegar um lápis para anotar. Chico, tudo passa. Essa foi a mensagem da Mãe Altíssima, que a gente tem tanto amor. Porque eu respeito. Então, Jesus, ele sabia que iria passar, os seus seguidores iam passar por todas essas. Ele falou: não, eu tenho que passar pela mesma coisa. Então ele veio e foi crucificado. E todos os seus seguidores também, exceto João. João foi o único que não foi martirizado, dos 12 apóstolos, né? E Judas, que se enforcou, a gente sabe. Mas todos aqueles que seguiram Jesus até o final foram martirizados. João foi poupado naquela encarnação. Depois, em outras encarnações, ele teve o seu quinhão também de sofrimentos. Mas naquela encarnação, João Evangelista, ele morreu de morte natural. E na sequência, os seus seguidores foram trucidados, né? A rota de um espírito que a gente admira muito, Bezerra de Menezes, que foi Zaqueu na época de Jesus. Todas as encarnações de Zaqueu, depois da Judéia, ele foi martirizado, à exceção de a última, que foi como médico, doutor Bezerra de Menezes. Então, assim, ele, na sua humildade, ele não queria ser maior que ninguém. A gente lembra até na quinta-feira, na tarde, quando tem a última ceia lá em Jerusalém, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele põe assim uma toalha. Ele podia falar da humildade, fazer uma dissertação sobre humildade. Não. Ele foi exemplificar a humildade. Eu, sendo mestre, senhor, lavo os seus pés, vocês têm que fazer a mesma coisa uns com os outros, mostrando a importância da humildade no processo evolutivo. Então, ele pregava a humildade, e na sua humildade, ele falou: não. Se meus seguidores vão ser martirizados, por que não eu? Então, essa foi a proposta dele. Não, ele não forçou nada. Tá? A gente vai falar ao longo do julgamento. Ele não forçou a barra para ser crucificado, mas também não levantou um dedo para evitar. E até que, já que você tocou nesse ponto anterior, e no outro a gente vai falar já, antes de falar sobre o julgamento, Jesus sentiu, então, as dores de toda essa via crucis, que todo esse processo que foi feito. Ele sentiu, mas ele estava muito fraco. Vamos lembrar que você tinha um sol habitando uma figura humana, um espírito que já evoluiu em planetas que nem existem mais. Jesus esteve presente, junto com a comunidade angelical, na formação do planeta Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, já era um espírito puro naquela época, 4 bilhões e meio de anos. Então você vê que esse espírito para reencarnar foi um processo muito difícil. Tanto que Emmanuel fala que a comunidade de seres angelicais se reuniu nas proximidades da Terra por duas vezes até quando essa obra foi publicada, Caminho da Luz. A primeira é a formação do planeta. A segunda, a encarnação de Jesus. Ou seja, a encarnação de Jesus, tão importante quanto a formação do planeta Terra. Então é um processo muito difícil. Mas ele encarnou, porque ele queria ser o exemplo, o modelo, né, a ser conduzido. A gente tem exemplos de pessoas notáveis, né? Joana de Cusa, apóstolo Paulo, João Evangelista, mas são exemplos. Agora, Espírito perfeito, mede em Deus só um, que é Jesus de Nazaré. Vamos falar um pouquinho. A Joana, eu adoro a Joana de Cusa, a história dela é maravilhosa. Eu já usei muitas vezes a história dela na minha vida. É um belo exemplo que eu tenho também. Vamos falar um pouquinho sobre o julgamento. Primeiro que a gente sabe que o julgamento foi assim, rapidinho, né? Como é que... Nada, não teve nada de imparcialidade ali, né? Foi um negócio papum, né? Não foi rápido, foi um relâmpago. Impressionante como a Nazi e Caifás foram ardilosos. Eles tiveram vários anos para preparar como matar Jesus. Então eles se preparam. Agora, interessante que Jesus ficou mais de 2 anos na região da Galiléia. Deixou a Judéia, a missão na Judéia foi no final, mais ou menos em outubro de 32, que ele foi na Judéia, iniciando ali por Jericó, quando ele encontra Zacarias, inclusive. E foi muito curta. Foi em outubro, já em abril ele foi martirizado, porque sabia que não ia durar muito. Então, o Sinédrio, os juízes, os rabinos de Jerusalém, eles viam Jesus como um inimigo do sistema. Porque você tinha o povo ali sendo explorado pelo Império Romano, através dos impostos que massacravam os judeus, e o próprio templo também, que vivia em função disso. Mas o templo judaico não era só uma questão religiosa, também era uma questão jurídica e administrativa. Então eles falaram, nós temos que matar Jesus. Mas Jesus, pregando a boa nova, curando cegos, leprosos, paralíticos, mensagem de amor, eles, como é que nós vamos pegar um homem desse? Mesmo o judeu mais simples, mais ignorante, ele podia talvez não aceitar Jesus como Messias, porque eles queriam Messias como foi Moisés. Guerreiro, né? Moisés enfrentou o faraó, sabe? Enfrentou o faraó, desafiou o faraó e levou-os para a terra prometida, enfrentando 40 anos no deserto. Então eles viam o Messias seria alguém que os libertava do jugo romano, não alguém que falasse de dar face para ser esbofeteada, face se alguém esbofeteada à direita da esquerda. Isso aí era um paradigma para a época, até hoje é difícil, né? Perdoar o romano que o escravizava. Né? Mas poderiam não compreender Jesus como Messias, mas ver ele como um homem santo, um homem bom. Prender um homem desse já ia dar um problema para os. Então, tinha que bolar um jeito, arquitetar um jeito de prender Jesus e matar ele rápido, para não dar tempo de haver uma contra-ordem por parte do povo, principalmente da região da Galiléia, contra ele. Eles iam perder prestígio. Tanto que quem condenou Jesus no final foram os romanos, não foram os judeus. Né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho desses bastidores, porque o Emmanuel, no livro Há 2000 Anos, ele conta um pouquinho também desses bastidores, que acho que é interessante. E até tem uma conotação ali, Pilatos não estava muito interessado em entrar nessa briga, né? Ele até chegou a ajudar, não é mesmo? A intenção dele não era ruim ali. A entrada de Jesus no domingo de Ramos, lá em Jerusalém, teve um pouco de algazarra, né? Imagina aquele povo ainda festivo, né? Os galileus, os buliços. E aí, quando fizeram todo o documento para fazer a prisão de Jesus, eles pagaram lá muitas testemunhas para declarar o que quisesse, assinasse. Mas o que pesou também foi Judas, né? O testemunho de Judas escrito e assinado. E Jesus estava como fazendo a desordem. Para o Império Romano, a questão da ordem era ponto de honra. Os romanos geralmente não se envolviam muito em questões de brigas religiosas. A gente vê que tinha um local no templo judaico para lapidar as pessoas, aqui, lapidar, jogar pedra, apedrejar, né? E particularmente as mulheres tidas como adúlteras eram amarradas e apedrejadas até a morte. Os romanos não se envolviam nisso. O próprio Rabino Saulo, antes de tornar o apóstolo Paulo, ele condenou o Estevão à morte, ao apedrejamento, e não consultou nenhum romano. Então, assim, eles tinham um poder, porque o sistema judaico era bem organizado. Você tinha o chamado Sinédrio, que era uma assembleia de mais ou menos 70 juízes, com eles o sumo sacerdote, 70 com o sumo sacerdote. Ali é como fosse um supremo. Não seria igual a STF, nossa, está muito ruim. Era melhor um pouquinho. Mas cheio das maracutais também. Então, estava lá e tinha... Para passar por isso aí era complicado. Mas tinha uma alternativa, que o Caifás viu, era de ter um sinédrio menor, que eles chamavam, para questões emergenciais. Tinha que ter uma decisão emergencial. Então, era um grupo de... Um juizado de pequenas causas aí. Não, era um juizado mais rápido, para juntar alguma decisão, as que se considerasse iminente, um problema sério para ser resolvido logo. Mas tinha uma condição. Nesse sinédrio menor, tinha que ser a decisão unânime, não podia ter uma contestação, senão tinha que ir para o sinédrio maior, que era 70 juízes. O que o Caifás fez? Ele convidou aqueles que eram contra Jesus. Tanto José de Arimateia, que era simpático, não pôde participar, Nicodemos não pôde participar, e outros, coisas que ele queria. Você vê que foi tudo preparado. A Santa Ceia, que a gente chama, não foi à noite, foi à tarde. Tá? Então, foi tipo um almojanta que a gente chama aqui. Então, eles tiveram aquela ceia, e na sequência, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, para orar. Então, ele leva os filhos leva João Evangelista, leva Tiago, irmão dele, e Pedro, os três. E leva para orar, e lá ele vai ser preso. E foi muito rápido, porque ele foi preso, levado para a casa de Caifás, e a casa dele era uma casa grande, inclusive Jesus ficou preso, tinha até uma cela para prender alguém, né? E me parece que talvez foi ali na casa do próprio Caifás que já estava esse nédio menor montado, porque muito rápido, para condenar Jesus, na sexta-feira levar levar lá para Pilatos, Pilatos mandar Jesus para Herodes, e Herodes devolver Jesus para Pilatos de novo para ele ser condenado e ser crucificado ao meio-dia. Que o tempo muito curto, o relâmpago dessa condenação. Mas por que Pilatos não queria condenar Jesus? Isso que é interessante. O Pilatos era desonesto, ele tinha fazia um monte de coisas erradas lá para ficar rico. E os rabinos do tempo sabiam. Então, o Pilatos tinha medo de enfrentar diretamente o templo. Mas, por outro lado, via que a condenação de Jesus era inocente. Aquilo era um problema deles lá, questão religiosa. Se ele foi condenado, eles que matassem Jesus. O Império não tinha que se envolver com isso. Mas eles prepararam um dossiê dizendo que Jesus era sedicioso, que havia juntado, se auto-intitulava rei dos judeus. Quer dizer, rei dos judeus era um problema, porque rei ali era Herodes, era o próprio governador da Judéia, que era o Pilatos, quer dizer, estava contra o império. Então preparou um dossiê incriminando Jesus. E o que complicava é que tanto no julgamento, no Sinédrio Menor, Jesus não se defendeu, ele foi acusado e ficou quieto. Ou seja, Jesus não levantou um dedo na sua defesa. E quando foi interrogado por Pilatos, também não se defendeu. A única coisa que Jesus, no final, pede a Pilatos é para não perseguir os apóstolos, que Pilatos realmente não vai fazer. Mas Pilatos, ele estava vendo lá toda a artimanha do Sinédrio, do Caifás, e queria, não porque gostasse de Jesus, queria proteger Jesus, ele queria, não queria aceitar aquela artimanha. Não queria botar em cima dele, falou, mas por que eu vou matar Jesus? Vocês que condenaram, vocês que matem ele. Mas os rabinos não queriam isso. Eles queriam que a culpa da condenação, ao sangue de Jesus, ficasse na mão dos romanos, como de fato aconteceu, e Pilatos não teve coragem de enfrentar. Quando Pilatos manda Jesus para o rei Herodes, que estava em Jerusalém naquela época de Páscoa, a ideia foi, bom, Herodes agora que vai se virar lá com ele, né? Porque ele é galileu, e Herodes é o rei da Galileia, então o que se resolve? Mas Herodes interrogou e não respondeu nada. Ou seja, Jesus não levantou nenhuma palavra para se libertar. Poderia, mas não quis. E aí foi para Pilatos. Pilatos ainda tenta mais uma artimanha. Como na época de Páscoa, podia perdoar um criminoso. Ele coloca Barrabás junto com Jesus. Isso não é possível. Eu vou colocar Barrabás, um criminoso, contumaz, um assassino, ao lado de um santo. Mas aí os rabinos tinham cooptado várias pessoas para gritar e abafar lá as vozes que poderiam apoiar Jesus. Aí Pilatos fala, nossa, você tem muitos inimigos aqui, ou então aqueles que te defendem. Não tinha, porque os próprios seguidores de Jesus ficaram com medo, né? Muitos, a maioria se afastou. E aí não teve opção, o Pilatos teve que cumprir a lei romana, e a lei romana exigia chibatadas e a crucificação. A crucificação não era para crimes religiosos, era mais crime de rebelião. Quando, inclusive, tem a queda de Jerusalém no ano 70, mais de 5 mil judeus foram crucificados. Todo prisioneiro foi crucificado, não ficou nenhum vivo. Aquele que lutou contra o Império Romano, preso, e a crucificação era um sofrimento terrível. As pessoas levavam quase 3 dias para morrer. Jesus levou 3 horas, porque estava muito enfraquecido e morreu daquele processo. Vamos falar agora, falamos um pouco dos bastidores do julgamento. Vamos falar um pouquinho antes. Deixa eu só levantar aqui um ponto. Vai lá. Você falou do Emmanuel, a Lívia, esposa do Emmanuel. Emmanuel, na época, era o Públio Lento, o senador que estava investigando Pilatos, a mando do imperador, estava em missão secreta. E tinha acabado de chegar na Judéia, ele não conhecia direito a situação. Inclusive, Pilatos pede a opinião de Públio Lentulus, Emmanuel, sobre Jesus, e ele fala assim, olha, acabei de chegar, não sei o que está acontecendo direito. Mas Lívia, a esposa dele, já era simpática a Jesus, porque Jesus curou a lepra da filha dela. E aí Lívia vai buscar Pilatos, logo cedo pela manhã, e Pilatos estava com aquele monte de gente reunida, sai para conversar com ela, no apartamento onde o Pilatos recebia as amantes. E Lívia pede a intercessão de Pilatos por Jesus, mas Pilatos não podia fazer muita coisa e sai. Quando Lívia sai, Emmanuel, o caso Públio Lentulus, vê ela saindo do quarto, do apartamento do Pilatos, e passa a achar que a mulher é infiel, e passa a maltratá-la toda a existência, que foi muito triste essa. Está no livro há 2000 anos, né? Muito interessante. Essa história é muito bonita. Escrito pelo próprio Emmanuel, a dor dele, ele ter julgado e condenado a esposa de forma equivocada. E a própria esposa do Pilatos também havia tido um sonho com Jesus e pede para o Pilatos não condenar esse homem, não. que Pilatos queria condenar, assim, tanto porque a esposa falou, a própria Lívia pediu, e ele via que Jesus era inocente, não tinha nada a ver com aquela condenação. Mas ele era um homem moralmente fraco. A questão de que se ele fosse enfrentar os rabinos do templo, eles poderiam escrever alguma coisa para o imperador em Roma, que ele já não estava bem, aí ia acabar com ele. Então ele falou, não, entre Jesus e eu vai ser Jesus mesmo. Essa história é legal até porque a gente via a grandiosidade do espírito, Lívia, né? E o quanto esse espírito atuou para ajudar o público. É um livro maravilhoso, todo mundo tem que ler. Quem não leu ainda, eu costumo ameaçar, Álvaro, o pessoal que não lê as obras importantes, E falando o contrário, na verdade, se você lê há 2000 anos, você ganha um desconto de uns 10 anos lá no umbral, né? Dependendo da obra, vai diminuindo o tempo de umbral, o tempo de perturbação. Vamos falar um pouquinho, Álvaro, dos bastidores também agora da traição. Motivações de Judas para fazer a traição, e na verdade é uma pergunta composta, né? Você já tocou na questão do quanto o depoimento de Judas ajudou. Então eu queria que você falasse dessas duas coisas. Primeiro, que ele serviu foi um elemento a mais aí, até importante na condenação. Mas por quê? Quais foram as motivações de Judas? Jesus seria condenado de qualquer maneira. Então, se não existisse a figura do Judas, a traição de Judas, Jesus seria condenado, né? Mas com toda certeza, Jesus facilitou. E talvez Jesus fosse condenado e morto tão rápido assim, antes da Páscoa, e fosse um pouco depois, mas não ia durar muito. A sorte de Jesus já estava lançada, já estava selada. A pena de morte dele já estava decretada. Tanto que essa reunião do Sinédrio Menor já estava organizada. Como é que alguém vai chegar à noite e está o Sinédrio montado lá para organizar? Isso tudo foi uma montagem. Ia acontecer esse circo, ia acontecer de qualquer maneira. Mas o Judas, diferente dos outros apóstolos, que eram galileus, Judas era da cidade, do povoado de Iscariotes, que se chama Judas Iscariotes, ele não compreendia a essência da mensagem do Mestre, achava muito subjetivo esse mundo que Jesus falava. Muito... Então ele gostava de conversar com as pessoas ricas e poderosas. Ele achava que tinha que ter o apoio dos poderosos para implantar o reino de Deus. O reino de Deus seria o quê? A derrocada do Império Romano. Quer dizer, não era isso que Jesus pregava. Ele não compreendeu isso aí. Ele foi, de certa forma, coagido no próprio templo assinar aquele testemunho. Foi ameaçado de morte, com toda certeza. Você é galileu, você vai morrer. Quer dizer, ele assinou e, inclusive, nem aceitou aquelas 30 moedas que deram para ele, ele jogou fora, não levou com aquelas moedas embora. Então, o Judas não traiu Jesus por maldade, é fraqueza moral. Então, a gente vai vendo e imaginar um cenário, né, de ser preso e ser apedrejado até a morte, se não assinasse. Ele estava lidando com pessoas astutas, perversas, do mal, e ele caiu nessa armadilha que ele mesmo preparou para ele, né? E ele vai se suicidar por fraqueza. E Judas, a gente sabe que teve depois a chance de se recuperar. Acho que esse era o ponto importante, porque quando a gente vê a história e a quantidade de pessoas que até hoje projetam o seu ódio, muitas vezes, erroneamente, com a empatia que nós temos, às vezes dá uma aflição, né? Então, houve essa redenção. Como é que foi essa redenção de Judas? Judas teve várias reencarnações expiatórias. A gente sabe que o suicida é um crime terrível, porque esse corpo físico não nos pertence. E nós temos que zelar por ele. Tem o suicídio involuntário e o voluntário. Involuntário é quando a pessoa tem vícios, tem um temperamento desgastante, pode chegar no mundo espiritual tido como suicida, porque antecipou sua morte que não era para acontecer. E tem o suicida voluntário que decide dar fim à sua própria vida. Foi o caso do Judas, que se enforcou. E isso tem várias reencarnações para se recuperar. Mas, como diz Jesus, de uma ovelha do meu rebanho se perderá. Judas se recupera. Tá? E ele vai, uma das encarnações dele, ele vem como Joana d'Arc, na França. A gente sabe que Joana d'Arc, ela foi que levantou os exércitos franceses para expulsar os ingleses que estavam, então, já destruindo a nação. E Jesus não queria que a França fosse destruída, mas a França tinha um papel importante, como teve. Foi Allan Kardec lá que o espiritismo, né? Então, então a missão de Joana d'Arc foi levantar espiritualmente, conforme dizia as profecias daquela região, que viria uma virgem naquela região que iria levantar o exército, e consegue fazer isso. Mas ela é abandonada pelo rei, que ela salvou, cai no grupo francês que era ligado aos ingleses, e é condenada à Igreja Católica como feiticeira, queimada viva. Então ela é abandonada e queimada viva. É um karma pesado, mas ali ela pagou todos os seus débitos. Inclusive tem uma mensagem de Judas, através da pena de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Humberto de Campos, quando ele conversa com Judas, naquela região lá da Judéia, ele encontra Judas lá, e vai conversar com Judas. Ele fala que todos os anos, nessa época da Páscoa, que Jesus foi sacrificado, ele gostava de visitar esse local. E diz que, olha, a consciência dele, no aspecto do que aconteceu, está em paz, porque tudo, meus equívocos, eu já, através das reencarnações, eu saudei. Porque não adianta a gente ter a sensação de remorso. Tem que ter a questão da responsabilidade. Mesmo na nossa existência hoje, se alguém fez alguma coisa errada, olha, errei porque eu sou espírito atrasado. Eu tenho responsabilidade no que eu fiz. E eu vou fazer tudo para ressarcir essa pessoa, essa situação, nessa existência ou nas próximas. Ponto. Porque a lei de Deus é perfeita, ela dá chance de nós recomeçarmos. Foi o que aconteceu com Judas. É o próprio Emmanuel, Publio Lentulus. Ele errou em relação à Lívia. Mas olha que espírito que ele é, Emmanuel. É. Espírito iluminado, né? Quantas cresceu. Obras boas, né? Ele cresceu. E você menciona... Eu sempre tive como referência, pelo livro Paulo Estevão, Paulo, né? Quando a gente fala de culpa, é importantíssimo ir lá e ler e ver como é que Paulo lidou com essa culpa durante toda a vida dele, para ele poder encarar a própria consciência. E você falou um negócio que eu adorei, que eu acho que Judas passa a ser uma bela referência. Porque foi um erro fenomenal, né? Foi um erro que ficou registrado nos anais da história. A recuperação, a redenção, e esse depoimento que você falou, né, que ele passa para o Humberto, assim, é muito interessante a gente entender como é que esse espírito se conduziu até atingir esse patamar, se livrando completamente do remorso. É muito, muito legal. Você pode fazer numa encarnação muita coisa, viu? De todos os espíritos que cometeram equívocos que a gente tem na história da cristandade, que estavam na lama, que fizeram coisas erradas e que se transformaram moralmente, rapidamente, foi Maria de Magdala. Maria de Magdala. Essa foi o maior exemplo de transformação moral da cristandade, mais que Paulo. Então, assim, ela foi assim, uma coisa fenomenal, numa encarnação. Depois, ou seja, o que também Saulo, que vira Paulo, o que ele passou. Interessante ver Saulo, que Paulo sofreu, né? Tortura, de zombarias. Apedrejamento constante, vira e mexe, ele era apedrejado. Ele era alertado e ele continuava fazendo, porque o bicho era teimoso, né? Ele era abnegado naquilo que ele veio fazer, né? E tem um aspecto também, assim, quando a gente, no recrutamento dos irmãos Tiago e João, agora o evangelista, né? Quando Jesus fala com o pai deles, o Zebedeu, ele alerta a questão dos martírios que aqueles que o seguiriam iriam passar. E nesse caso do martírio do próprio Jesus, ele também alertou os discípulos de que isso tudo ia acontecer da maneira que aconteceu, não é mesmo? Ele alertou várias vezes, né? E ele temia pelo esse despreparo, né, das pessoas. Né? Inclusive, um dos que eram mais sólidos era o próprio Pedro. Né? Pedro era de uma estrutura moral muito forte. E quando Jesus, ele fala, várias vezes ele falou da prisão, né? Ele fala, inclusive, da traição, que seria preso. E aí Pedro, na própria Santa Ceia, né? À tarde, né? Pedro, jamais, eu iria defender o senhor com minha própria vida. Né? Aí Jesus fala, olha, você ainda vai aprender essa noite que o homem aqui na terra, ele é mais fraco do que perverso. E antes que o galo cante, você vai me renegar três vezes. Olha, e foi o que aconteceu. Jesus foi preso, Pedro acompanha, é identificado três vezes, diz que não conhecia Jesus, que não era galileu. E depois, quando o galo canta, ele cai em si, lembra que Jesus falou. Ele sai correndo, vai para o muro chorar suas mágoas, e de repente, entre lágrimas, ele vê Jesus, um corpo espiritual, se aproximando dele, recordando a ele que o homem aqui da terra é mais fraco do que perverso. Ou seja, que Pedro é muito rigoroso, condenava, a partir daquele momento, nunca mais ele assume essa postura, ele muda bastante. Mas Jesus, antes de entrar, antes da campanha dele na Judéia, começou em outubro de 32, lembra que ele mandou aqueles 70 discípulos, dois a Setenta e dois, dois 70, em dois. de dois a dois, depois voltou e reúne com eles. E entre um desses grupos tinha um que, em especial que ele queria conversar, é Zacarias. E está no livro O Amor Jamais Esquece, tá? Ditado pelo Espírito Lúcio. E ele conversa com Zacarias e fala a Zacarias: os eventos mostram que eu vou ser martirizado. Ele diz com outras palavras, evidentemente, né? E pede que Zacarias cuide de Pilatos, a ovelha querendo cuidar do lobo. Porque grande responsabilidade vai pesar pela minha morte e vai cair nos ombros de Pilatos. Isso antes. De tudo, antes de entrar da campanha da Judéia, de fazer todas aquelas curas, e até Isso está então. em, isso tá em, eu estou estudando, está em Lucas capítulo 10. Fica, começa dele. Quando eles retornam, quando ele manda os Ah, 72, sim. alerta, e quando eles retornam, e logo em seguida vai ter essa passagem. Ele ainda estava na Galiléia, depois ele vai para a Judéia. Isso. Então, assim, ele já disse isso aí. Então, várias vezes, em vários evangelhos, Jesus falava que seria martirizado. Mas entendia também que eles não estavam preparados, mas o tempo ia prepará-los, como de fato aconteceu. Então, Pedro, ele muda a sua postura, né, e passa a enfrentar também, e todos eles, né, Tiago, todos os apóstolos passam a seguir. Álvaro, essa é uma coisa que às vezes pega um pouco, né? Porque assim, você vê, os discípulos viveram um tempo com ele, ouvindo. Imagina, é um negócio. O que é apaixonante nos bastidores do evangelho? Imagina você todo dia ouvir diretamente da fonte, né? A fonte de todo amor, as histórias que Jesus contava. Jesus faz os alertas e ainda assim os discípulos os abandonaram. Que ficou de forma bem presente na cruz, a gente sabe, por João, muito novo, né? João Evangelista, e junto com Maria. Tanto que Jesus fala, aponta para ela, né? Mãe, aqui está seu filho, filho, aqui está sua mãe, né? E João, a gente sabe que cuida de Maria de Nazaré, inclusive consegue uma casinha para ela em Éfeso e vai depois levá-la para morar em Éfeso. Mas quando Jesus é preso e muito disperso, mas vários acompanharam Jesus de longe, mudaram a roupa, tiraram aquela roupa, botaram a roupa mais parecida com a roupa dos judeus de Jerusalém, Tomé, Pedro, ficaram mais afastados, mas não ficaram totalmente à parte, né? Mas estavam com medo, eram pessoas que tinham família. Então, não, aí pesou muito o lado humano, foi se aparecer aqui, eu vou ser preso também, né? Então, deu desespero, porque Jesus, com todo aquele prodígio, andar sobre a água, fazer aquelas curas, parar a tempestade, eles viam Jesus como um poder absoluto. Eu, não, daqui a pouco não, não, os anjos vão chegar aqui, vão intervir, vão tirar Jesus da cruz. Quando Jesus é preso, e cai assim, tirou o chão deles. Então eles ficaram desesperados. Quando Jesus depois surge para eles, em corpo espiritual, e depois se materializando, que ele pode ser tocado inclusive, aí resgata aquela força que do Evangelho primitivo, do início da Boa Nova. Eu toquei nesse ponto exatamente, porque isso para nós é mais uma, que eu acho que é mais uma referência. As pessoas eram humanas, com a fragilidade do ser humano, né? E humano, com as suas próprias fragilidades, e as fragilidades, o emocional fala mais alto, e em alguns momentos a gente dá uma balançada eventualmente nas nossas convicções, como aconteceu com eles, né? Mas a gente consegue ver o quanto o toque sutil de Jesus. Quer dizer, Pedro tá para entrar num remorso meio danado. E aí você comentou, ele vai para Pedro e fala: Pedro, o ser humano é mais frágil que perverso. Quer dizer, lembra da tua própria fragilidade, não se puna. E ali ele já resgatou essa alma maravilhosa, né? E toda a fortaleza que Pedro demonstra, e a gente vai ver isso no livro Paulo e Estevão, muito desses bastidores, né? E a questão na verdade, deixa eu vou fazer uma confidência para você. O livro Boa Nova, eu sempre mando as pessoas lerem o último capítulo primeiro. O último capítulo primeiro, porque é a história de Maria, né? Que começa na crucificação, e Bem bonito. aí João e ele, Jesus dá João para Maria e Maria para João e manda um cuidar do outro. Bem E bonito. termina de uma forma espetacular, que eu não vou dar spoiler, deixa a turma ler. Mas é uma coisa muito muito bonita de ver o quanto essas criaturas humanas, ainda frágeis, demonstram a sua fragilidade, mas conseguem encontrar a sua força, né? Mas você vê como é que a estrutura da época Jesus montou, porque Públio Lentulus é um senador romano que inclusive veio investigar Herodes, não Herodes, Pilatos, Pilatos. e ele podia ter intercedido a favor de Jesus, analisar bem, ele não quis, mas e ele encontrou Jesus às margens do Tiberíades, na época ele estava morando em Cafarnaum, ele vai procurar Jesus para curar a filha dele. Ele está andando assim, de repente Jesus surge na frente dele. Aí ele vê Jesus e fala: quão pequeno é seu império, né? Queria chamar a atenção do Públio Lentulus, porque não era a primeira vez, com toda certeza, o René Ratzinger tinha assumido um certo compromisso, a possibilidade de estará a boa nova de Jesus no mundo da época, no mundo romano. E Públio Lentulus poderia ser um personagem importante. E Publio Lentulus ele não abraça Jesus, ele cai de joelhos e mas não na hora da prisão ele não se envolve, ele não levanta um dedo para Foram dois ou três encontros pelo livro Há 2000 anos. Ele tem. não um encontro O segundo seria na crucificação, no julgamento, né? no Foi um julgamento. primeiro. E interessantíssimo, esse é o que me chama a atenção há 2000 anos, a coleção Há 2000 anos, é a hombridade e humildade do Emmanuel em passar para a gente. Nossa, Isso me arrepia, Álvaro, porque foi um verdadeiro expurgo para ele nossa, foi e pesado. pesado passar para ele a Nossa, contribuição, quer dizer, era uma contribuição anônima. Falou: poxa, eu convivi com Jesus e olha o que eu fiz. E para mim isso dá um peso maravilhoso em tudo que o Emmanuel diz. Quando eu li Há 2000 anos, para mim abriu assim um horizonte maravilhoso. Uma criatura dessa se coloca nesse depoimento lindo e contando o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, porque ele também, como senador, poderia ter uma atuação mais enfática ali. E o Pilatos estava doidinho para alguém pegar, né, a decisão. A própria obra Paulo e Estevão, para mim quem escreveu ali foi o próprio Saulo. Foi ele que escreveu, porque ali também está a minha culpa. Ele coloca ali, sabe? Tem uma cena quando ele é preso. Ele lembra que no final da jornada dele, antes de ser preso pelo governador Félix lá na Cesareia, ele vai para Jerusalém com a vida de Tiago, filho de Alfeu, que dirigia a Casa do Caminho. Ele vai lá para tentar apaziguar a perseguição à Casa do Caminho. Mas, poxa, e lá foi num covil de lobos. Então ele vai lá no templo e ele tem que fazer pagar algumas promessas desse lado. Mas na final ele foi arrastado e ia ser morto. Quer dizer, ele via que era fazendo um exame de culpa de tudo que ele tinha feito, lembrando de Estevão, que no mesmo local que Estevão foi amarrado, ele foi amarrado também. Então, ele sentindo que ele merecia ser apedrejado, mas ele é salvo por Lucas, que chama os centuriões romanos e salva ele. Ele seria morto mais tarde lá em Roma. Mas ali, com toda certeza, parece que ele escreveu, mas não foi ele que ditou a obra, evidentemente, para o Chico. Sempre tem uma O triangulação. Emmanuel, o que aparenta, assim, o Emmanuel coordenou todos os trabalhos, né? Ele teve realmente muita contribuição de outros espíritos. Eu acho que a tua teoria é boa, Não, é inclusive. boa. Alguns dizem que essa obra, a série de André Luiz, não foi ele que escreveu, né? Ele foi um dos que escreveu, sim, mas ele escreveu com toda a equipe por trás, que é uma obra de revelação, essa série André Luiz. Essa obra, há 2.000 anos, Emmanuel, dando os pormenores, os bastidores ali que acontecia lá na Judéia, e Saulo falando também como é que era os detalhes que aconteciam lá dentro do templo, o julgamento. Lembra que o Saulo tentou matar Pedro, Filipe e João, tá? Além de Estevão, a condenação era os quatro. Aí foi o Gamaliel que pede que o Saulo o Gamaliel ia se aposentar e Saulo ia ficar no lugar dele. Então ele pede que poupe. Aí ele poupa os três, mas manda matar Estevão. Quer dizer, senão ele teria matado os quatro. Precisa matar Pedro, Filipe e João Evangelista. Que falta ia fazer isso aí? Ele teve sorte da teimosia dele não ser tão forte assim. Ele ouviu Gamaliel, né? Ouviu, Gamaliel. E o que causa um pouco de perplexidade também, Álvaro, e sempre me pegou quando eu via os filmes, e obviamente o Espiritismo depois resgatou tudo isso, mas a incoerência do povo, porque o Jesus é aclamado na entrada em Jerusalém, que é o que nós chamamos Domingo de Ramos aí. E aí ele é martirizado na sexta-feira por aclamação, por unanimidade, com o povo aclamando e pedindo a condenação dele. É o paradoxo humano, né? Você vê que foi mais uma lição de Jesus para a humanidade, mostrando as nossas contradições. O pai às vezes fala para o filho: meu filho, não fume, fumando um cigarro. A mãe: minha filha, você está usando coisas, roupas sofisticadas, e essa contradição humana. E Jesus também deixou mais uma lição: a contradição humana. Então, a gente se fala cristão ou espírita cristão. Voltou. Deu uma É, nós caidinha. tivemos um travamentozinho, agora voltou. Pode voltar. Mas então, assim, é mais um ensinamento que Jesus nos legou, essa contradição humana. Foi um julgamento bizarro, sabe? Não tinha nada a ver, um inocente ser crucificado, que é um crime terrível, a condenação terrível. Nós perdemos de novo a conexão com o Álvaro. É, são alguns segundos, ele já conecta. É, estamos todos enfrentando problemas aí por conta de mudança de tempo. A internet, ela sofre, é muito vulnerável nesse aspecto. É, e eu pedi pro Álvaro comentar, até porque eu acho que vocês já estão percebendo o quanto que desses bastidores aí do julgamento, condenação e até que pudesse Jesus ser levado aí para a crucificação, né? Às vezes a gente passa isso muito rápido. E, no meu ponto de vista, existem muitas lições extremamente relevantes e importantes, que a gente precisa assimilar nesse processo de julgamento, nesses bastidores, como eu gosto de chamar. O que que foi planejamento do plano espiritual e o que foi fruto da intemperância, da improvidência, da forma humana de lidar com as coisas, né? Então, chamando a atenção aí para as questões de Paulo, como é que ele faz essa conversão de perseguidor para atingir aí esse patamar de divulgador da doutrina. Deixa eu só avisar o Álvaro aqui para ele reconectar. Pronto, já alertei ele aqui. Como perseguidor, que podia até o Álvaro nos trouxe informação extremamente relevante, porque ele poderia. Se ele fosse incauto, né, ele poderia ter cometido o atentado contra mais três, e não só com Estevão. Deixa eu só um momento aqui confirmar. O Álvaro tá tentando reconectar. Então, e ele estava falando dessa incoerência, mais essa incoerência humana, né? E vamos relembrar, Domingo de Ramos, ele entra e é aclamado pelo povo, ele entra em Jerusalém até a crucificação. E o Álvaro estava falando desse grande paradoxo do comportamento humano. O quanto a gente varia, não só de humor, mas do próprio comportamento, né? E esse paradoxo que é. E também uma lição de Jesus para a humanidade como um todo, da nossa própria humanidade, que é isso que eu queria chamar a atenção, né? Porque nós somos espíritos, o Álvaro está voltando aqui. Nós somos espíritos, Álvaro. Já tranquilo que eu estava entretendo eles aí até você voltar. Eu estava falando Opa, caiu de novo, mas ele já volta. Então eu estava falando dessa contradição e dessa beleza que é a lição de que nós somos humanos, nós somos falíveis, nós, diante de uma grande. Pressão emocional, nós poderemos sucumbir. Estamos de volta, Álvaro. Pode continuar aí o teu raciocínio. Você estava falando sobre o paradoxo da incoerência humana, né? Uma Foi hora recebe ele. a entrada de Pode falar. Jesus em Jerusalém é triunfal, né? Pode dizer assim, palmas para entrar, o pessoal jogando as túnicas para ele pisar, e de repente vai a condenação quando Caiu de novo. Ele está. Vamos lá. Eu vi que você agora entrou no celular e deve ter entrado na rede de dados, né? Porque acho que é o Wi-Fi, alguma coisa. Não, porque não estava conseguindo acessar no laptop. Então, já está Tranquilo. terminando. O nosso tempo está esgotando mesmo. Eu peguei o celular aqui só para concluir. Então, essa é a verdade. Então, mas foi mais uma lição para nós do paradoxo humano. Nós temos que ter mais autocrítica em cima de fazer uma análise e ver como a gente pode modificar em todos os aspectos para melhor, evidente, né? Agora, a figura de Barrabás. É interessante, né? Porque o Barrabás, quando ele é libertado, ele acompanha a Via Crucis de Jesus. E ele se perguntava: mas como é que eu, criminoso, contumaz, assassino, sou libertado? E Jesus é condenado a ver Jesus expirar na cruz? E aí ele começa a se achar: poxa, então será que eu sou maior que Jesus? E tem então a Maria Dolores, ela num poema, ela fala desse episódio, que um anjo de luz, que velava por Jesus, ele se materializa, assume a forma humana para conversar com Barrabás, chamando a atenção que a diferença entre ele, Barrabás, e Jesus é ilimitada. E Jesus regressava à casa do pai liberto. E ele, Barrabás, teria ainda muitas reencarnações para se redimir dos equívocos que ele cometeu. Ele estava julgando um momento, né? Na verdade, um momento humano, porque realmente, você fala, um homem desse, eu tô sendo como se fosse uma eleição, e eu tô ganhando a eleição desse cara, quer dizer, eu sou bom aí. A visão bem superficial, né? Então, assim também serve de lição para todos nós, essa caminhada. Apesar do tempo estar acabando, nós vamos concluir, tá? Vamos nos acalmando e vamos concluir a linha de raciocínio para não prejudicar. Nós não estamos aqui, não tem nenhum patrocinador querendo entrar com alguma coisa, então nós estamos tranquilos. Quem precisar ir embora vai depois ver, e quem quiser ficar conosco é bem-vindo para a gente continuar o papo que está gostoso. Até porque eu tenho uma pergunta aqui agora que eu acho que é importante a gente esclarecer, porque pode ser uma conclusão simples. Que é a seguinte, poxa, a condenação de Jesus então pode ter sido um fracasso na programação reencarnatória dele? Não, hipótese alguma. Isso aí já. A boa nova de Jesus foi implantada com todo sucesso. E não houve nenhum fracasso. Tanto que perdura até hoje o cristianismo implantado na terra, graças à ação que ele teve. Então, as perseguições que aconteceram, as dificuldades, e até a sua condenação e crucificação, foi um exemplo para toda a humanidade que o caminho a ser percorrido é um caminho difícil. A porta estreita, que o mestre fala, né? O caminho da virtude, ele é de pedras, de espinho. A porta estreita da salvação e larga é o caminho da perdição, né? Cada um pega a sua cruz e me siga, disse Jesus. Então, depende do nosso ritmo que a gente queira dar. Você pode, uma encarnação avança muito, uma encarnação bem vivenciada, cristã, ética, moral, ela pode ser equivalente a 10 reencarnações que nós não soubemos aproveitar. Então, a opção é nossa, a decisão é nossa. Nós falamos há pouco de Maria de Magdala, que foi deu um salto gigantesco. Numa encarnação, ela se transformou de uma forma fascinante, que é um desafio para todos nós. Ninguém precisa fazer exatamente isso. Aliás, uma coisa interessante que eu gosto sempre de lembrar para nós nessa época de transição planetária, o que que Jesus espera de nós, homem do século XXI, para ter permissão para continuar reencarnando na Terra? Uma transformação moral radical? Não necessariamente. Se puder, tudo bem. Mas que haja uma modificação da minha disposição, das minhas atitudes. Porque todos nós, almas eternas, espíritos eternos, trazemos no nosso inconsciente profundo as sombras dos nossos erros pretéritos. Essas sombras que se manifestam nas más atitudes, nas más inclinações. Mas se nós temos atitudes positivas, que eu consigo segurar essa minha sombra, que eu não possa emergir, eu já estou predisposto a continuar reencarnando aqui sem ser necessário um exílio no planeta inferior. O que Jesus espera é a nossa disposição, a nossa boa vontade em agir corretamente. Porque as sombras da gente vão ser eliminadas ao longo do tempo. Nós temos aí a eternidade para se transformar moralmente, mas que pelo menos as minhas atitudes sejam dentro da ética e da moral cristã. Isso é necessário para acontecer nessa época tão difícil. É extremamente importante esse seu fechamento. E tem uma pergunta que ela é um pouco. Eu até outro dia vi na Discovery são dois profissionais que buscam esclarecer alguns mistérios da Bíblia, né? E a questão que eles estavam perseguindo, a resposta a ela é sobre o corpo de Jesus durante o seu sepultamento. Ele morreu, foi sepultado, e o que que aconteceu com o corpo físico dele? Fala um pouco disso, Álvaro. Olha, eu sempre achei, e alguns dos discípulos tivessem lá com a ajuda de algum próprio José de Arimateia, sequestrado o corpo de Jesus e enterrado em algum lugar distante, porque a ideia era profanar o corpo de Jesus. Isso não poderia acontecer. Então, isso era um perigo real para a doutrina. E tinha os guardas. De repente, lá, dá um vinhozinho com um sonífero para os guardas dormirem. Mas não foi na visão do Chico Xavier e na opinião do Divaldo, o que aconteceu foi que Jesus desmaterializou o próprio corpo. Ele, com muita dificuldade, mantinha o seu corpo Ele físico. acelerou, na verdade, ele acelerou o processo de. Evaporou, desintegrou. Porque no meio espírita a gente fala de materialização e desmaterialização. É isso. Inclusive, no livro, nos Domínios da Mediunidade, diz o mentor, acho que é Augusto, ele fala que no futuro a ciência humana vai ser capaz de fazer o teletransporte. Já fala agora nesses filmes aí de Hollywood, né? O É, exato. teletransporte vai existir. A pessoa vai ser desmaterializada num lugar e vai ser rematerializada em outro lugar. A ciência um dia vai chegar nisso aí, no futuro. Então, Jesus desmaterializou o próprio corpo. Eu creio eu que foi isso que aconteceu. Vou acreditar no Divaldo e no Chico, são dois É, médios sérios, né? dá para explicar pelas leis naturais, porque na verdade é uma desagregação de moléculas que o tempo leva. Ele poderia muito bem acelerar esse processo e. Desintegrar os átomos, dispersar os átomos. É, Se condensar nossos átomos, vai ser menor que um pontinho de alfinete, né? Então, dispersar os átomos, o corpo físico não é mais necessário. O que é. É, pode ter acontecido? para mim é realmente muito factível, muito tranquilo. Álvaro, bom, estou vendo, a Maria Antônia está sempre, né, com a gente. Ela está falando aqui que a gente precisa fazer outro programa para continuar o tema, porque ela tá adorando o tema aí. E realmente, Álvaro, eu acho que o tema de hoje, quando a gente estava preparando, eu acho que eu não tinha ainda pensado na abrangência que ele poderia ter, porque quando a gente estava falando dos bastidores da condenação, né, o julgamento forjado, que às vezes acontece de uma certa hora da noite, ou na hora de um jogo no Congresso lá, uma votação é secreta e emergencial, fizeram mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, muitas características humanas que a gente vê presentes até hoje, tomando forma ali, e dando vazão à inferioridade, à fragilidade, usando até a frase que você disse, né? A fragilidade humana. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê diversos personagens que você foi citando aí, que conseguiram fazer um resgate, uma retomada, um levantar a partir de uma queda muito interessante. Tem esse lado que talvez a gente possa realmente pegar como matemática e pegar o tema e extrapolar um pouco essa análise para as características humanas que nós temos até hoje e que estão nos fazendo ainda cair. Porque a última pergunta que você já falou um pouquinho, mas eu te devolvo a bola para você fechar, se você quiser falar mais algo a respeito, dá tempo ainda, não dá, de seguir Jesus? Tá, porque o mestre nos espera, né? Ele mesmo disse, nunca vos deixarei órfãos. Então, ele é o nosso irmão maior, nosso amigo, conhece todos nós, conhece todas as ovelhas. As ovelhas do mestre é 30 bilhões de espíritos aqui nesse planeta, só isso, né? Conhece todos nós. Mas espera, tem alguns diálogos de Jesus que fala que ele não quer muito da gente, pelas nossas limitações. É como aquele paizão, aquele irmão mais velho que cuida, que zela. Mas tem que ter um mínimo. Esse mínimo que eu mencionei é uma pessoa mudar de atitudes. Se pegar para aquelas políticas lá de Brasília, você pode ser o mais corrupto possível, muda a sua atitude. Pode ser alguém que fez um crime. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma palestra, tinha um rapaz que falava sobre eutanásia, né? E tinha um moço, um jovem senhor, que fazia eutanásia. Ele falou, o que vai acontecer comigo agora? Falei, não faça mais. Como Jesus dizia, Jesus, quando ele fala para a mulher pecadora na praça pública que ia ser lapidada, ele não absolveu. Vai e não tornes a pecar. Ele não absolveu. Olha, esquece o seu erro. Não tem que ter remorso. Assuma a responsabilidade daqui para frente. E aí a fé em Deus e fé em nós mesmos. Então, no momento, nós temos que trazer a boa nova do Mestre, à luz do século XXI, que se faz através do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. Então, nós conseguimos, à luz do raciocínio, fortalecer a nossa fé e ter plena certeza que nada nos acontece que não esteja dentro dos desígnios divinos, desde que a gente se cuide. Hoje já tem a pandemia aí, mas se for para desencarnar pela pandemia, a gente vai desencarnar. Então, o vírus vai mutar e vai tomar vacina, vai desencarnar. Agora, eu não posso também me expor demais, porque aí é o fatalismo, né? Você vai fatalismo biológico. Se eu vou abraçar uma pessoa com Covid, eu vou pegar Covid e vou morrer. Agora, se eu manter os cuidados, a máscara, aí eu vou me cuidar. Então, o que Jesus espera de nós é uma conduta responsável, uma conduta correta, mas não ficar também em pânico com aquele medo improdutivo, pavor, né? Que é contraproducente. Mas seria isso, viu? Muito bom, porque na verdade, assim, tem um vazamento, né? Para o vazamento, faz o conserto da torneira, depois você vai lidar. Assim, às vezes o vazamento, o que que acontece? O vazamento penetra pela parede, gera umidade na casa, gera um monte de coisa. O nosso corpo espiritual, ele vai sofrer os efeitos dos nossos erros, obviamente, e a gente vai ganhar. A permissão, com a permissão do Pai, a gente vai ganhar as diversas oportunidades para restabelecer o que foi feito de forma equivocada. E Exato. a doutrina espírita é, para mim, a parte mais consoladora dela, tem a ver com isso, de mostrar para a gente que não existe mal que dure para sempre, que não existe a condenação fatal, como havia, né, o entendimento antes do Espiritismo. Então, o programa de hoje, parabéns, Álvaro, porque, primeiro pela montagem né, de toda a temática, mas também pela forma como você conduziu esse tema, porque eu acredito, pelos comentários que eu já vi aqui, trouxe elucidações que muitos de nós não tínhamos ainda elaborado. E eu acho que a tua fala de hoje vai causar um pouco de raciocínio ainda através dos dias que virão aí para o pessoal. Eu vou me despedindo e eu queria que você fizesse uma oração para a gente fazer o fechamento aí. Perfeitamente. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, fortalecer nossa fé em Deus, a nossa fé em nós mesmos. Cada vez de que passa, vamos pensar coisas boas, cultivar o pensamento positivo. A nossa sociedade vive um momento muito difícil, muito delicado. Vamos colocar lenha na fogueira, como o Sérgio mencionou. Vamos jogar água na fogueira. Quando a gente puder, a gente leva a paz, a palavra de conforto, otimismo, sempre coisas boas. Porque coisas ruins tem muita gente a fazer. Então, o mundo, ele pode mudar se nós mudarmos interiormente. No meio da escuridão, tem um palitinho de fósforo que se acende e já quebra a escuridão. Não importa quão pequeno nós somos, mas sempre podemos fazer alguma coisa de boa. É isso que interessa. Dar o que nós temos. Como Pedro falou, quando curou lá as pessoas necessitadas, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. É o amor. Então, cada um das suas limitações, faça o possível para ser uma pessoa melhor em todos os aspectos da vida, o relacionamento em família, com os amigos, no trabalho, seja ético, seja correto, todos nós precisamos disso. E com absoluta certeza que os mentores espirituais, afinados conosco, vão nos proteger de todas as dificuldades. Boa noite a todos. Muito bem, boa noite a todos. Até o próximo programa.